ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome, vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Lamento momento, se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei, tanto quanto perdi. Não tenho posses nem peço, de outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. Querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei, tanto quanto perdi. Não tenho posses nem peço, de outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. O tempo quase a trocar o mal pelo bem, o bem pelo é fado, não é um fado normal. A trocar o mal pelo bem, o bem pelo mal, não é um fado normal. ouvidoexterno.blogspot.com. Sinto falta de ser um todo. Sinto falta de ter um rumo. Sinto a falta. Só que não dói a ver o faltar ao teu lado, tens o teu destino riscado sobre o meu. Tens alguém, terás alguém, para o bem ou para o mal, sempre ao teu lado. Oh, mais do que eu sinto. Deixa-me, se eu não sei andar sós, vou querer dizer na minha voz. Ouvido externo. Se por acaso me vires por aí, disfarça, finge não ver. Diz que não pode ser, diz que eu morri num acidente qualquer. Conta o quanto quiseste fazer, exalta a tua versão. Depois suspira e diz que esquecer é a tua profissão. E ouve-se ao fundo uma linda canção de paz e amor. Se por acaso me vires por aí, vamos tomar um café. Diz qualquer coisa, telefona, enfim, eu ainda moro na Sé. Encaixotei uns papéis e não sei se hei de deitar tudo fora. Tenho uma série de cartas pra ti, todas de uma tal de Dora. E ouve-se ao fundo canções tão banais de paz e amor. Se eu por acaso te vir por aí, passo sem sequer te ver. Naturalmente que já te esqueci e tenho mais que fazer. Quero que saibas que cago no amor. Acho que fui sempre assim. Espero que encontres tudo quiseres e vais para longe de mim. E ouve-se ao fundo uma velha canção de paz e amor. sexta-feira acho que te vi à frente da brasileira. Era na certa o teu terno azul e a pasta em tons de madeira. O Thó talvez queira te conhecer. Nunca falei mal de ti. A vida passa e era bom saber que estás em forma e feliz. E ouvi-se ao fundo uma triste canção. ouvidoexterno.blogspot.com. Todo poeta, escritor, todo ator, escultor, sonha um dia amar assim, sonha ter alguém para si. Todo cantor, compositor, largava tudo por ele. Esse amor, por um dia amar assim, por um beijo num banco de jardim. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam num dia, vendo amor apenas de passagem. Quando o poeta sentir a dor da mais antiga história de amor, a sol então vai entender porque nesse amor até morrer. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é vantagem. Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem. Vendo amor apenas de passagem. Sempre que o amor me quiser, basta fazer-me um sinal, soprado na brisa do mar ou num raio de sol. Sempre que o amor me quiser, sei que não vou dizer não. Resta-me ir para onde ele for e esquecer-me de mim. Ai, esqueci-me de mim. Esquece numa fogueira que arde de paixão. Sempre que o amor me quiser, sei que a razão vai perder, que hei de entregar outra vez, como a primeira vez. Longe, eu não sou eu próprio.

tão difícil dizer amor. Para ficar mais perto, bem mais de perto. Ficar mais perto, bem mais de perto. corações de atum encharcam-se em rum, bebem em jejum, pedem só mais um, corações de atum. Naufragam a vida em garrafas de álcool, em estranhas avenidas onde não mora o sol. Corações de atum em sonhos piegas vagueiam às cegas dentro das adegas. Corações de atum apalpam a perna a uma empregada, levam na lanterna e caem na calçada. Corações de atum entornam medronhos, já tiveram sonhos, agora são sonhos. Corações de atum e fazem amor com estátuas de licor num terrível salão, todo ele corbeirão. Corações de atum, tigres de papel, sombras de Babel no átrio do bordel. Corações de atum nadam em grão vasco, tomam duches no dão, rebolam do tasco e vomitam no chão. Corações de atum. Sentada no puff, ela relia Proust. Ele fazia bluff no bridge. Ela ouvia Bach, ele curtia The Clash. Entre os dois não havia clique. Ela fazia step, ele comia num snack. Ela citava o Brecht, ele Nicolas. Ela vestia Dior, uns tênis Reebok. Entre os dois não havia clique. Thank you. não havia clique. Mas um dia um querubim veio à terra e fez pelinho num sinal da João 21. E assim, sem haver nenhum clique, entre os dois houve carinhosamente, entre os dois houve apaixonadamente, entre os dois houve apenas e somente.